5486 no ponto de espera pronto. Tipo 5486, muito boa tarde, mantenha o ponto de espera da 110. Mantendo, 5486. November Alpha, fui pro da rotatória, já avisou algum campo? Na rotatória avisou algum campo, senhor. Como é que chegou? Chama a torre 1862, engenheiro November Alpha. 1862, engenheiro November Alpha. Torre igual no 754, pode prosseguir na descida. 754 para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 2. 3.012, obrigado. Então 3804, tráfego 12 horas, 5 milhas, rumo leste, mantendo 1.000 pés nos corredores da aeronave de pequeno porte. Chefe 3804. Vitorinho de Juliette, mantendo 1.000 pés, tem um tráfego da TAM Airbus, prosseguindo descida na chegada a Mari. Visual dos corredores, eu não tenho nenhum tráfego reportado. Frequência livre, chame no retorno. Visual, frequência livre. Bravo aqui Luiz, que desça para 1.500 pés, corredor forte. Controle de Salvador, cordial boa tarde, objeto 6723, formação Tango, passou 200 até o 150. Objeto 6723, aciona identificação dessa via, chegada a Mari para 2.000 pés, ajuste altímetro no 0 no 2, reporte localizado e estabilizado. Número 3 na aproximação, objeto 6723. Vou pedir fazer uma solicitação para o senhor, a título de treinamento, uma possibilidade de fazer o RNAV da cabeceira 1.0. Está presente, voarmos o Serra Vitor 368. Solo Salvador, boa tarde, Altan 3218. Altan 3218, táxi via Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reportarei da Juliette. Ok, o objeto 6723 está autorizado, Serra Vitor 368, para efetuar o RNAV na pista 10. Pista 10, o LS. O ILS Whisky. E a intenção é fazer o procedimento RNAV completo da 1.0 e da presente Serra Vitor 368. Dessa autorizado 4 mil ou pode prosseguir até 2 mil? Desce para 4 mil pés, o objeto 6723. Vai efetuar a RNAV e o procedimento é o ILS Whisky. Olá, 754-402. 754, autorizado, 2.000 pés, depósito localizado e estabilizado. Toma 9, 754-1. No ILS, 3804. 3804, complete LS, enche minha torre no 862. 1286. Controle 208. Alfa em Salvador, boa tarde, TAM 3804. TAM 3804, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando, 3204. Controle Salvador, o TP 5486, boa tarde. O 5486, boa tarde. Contato radar, mantém o nível de voo 200, sai da mão. Gente, só mantém 200 no perfil da MOMO. O Webjet 6723, Salvador. 6723, já prossiga. Só confirmando, o senhor vai fazer o RNAV que vai levá-lo para o ILS ou vai fazer todo o procedimento RNAV? É, a intenção se autorizada é fazer o RNAV completo, GNSS. Ah, tá ok então. Então, efetuará só o RNAV e desça para 4 mil pés, reporte passando o Serravito 366. Reporte ali o Serravito 366, 723, obrigado. Tem livre pouso, 04? TAM 3804, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 11 no nós. Livre pouso, 04. Controle Salvador, 1924, gol, bom dia. Índia November Alpha, no Salas 48, autorizado backtrack até o Pátio 4, na minha escuta até o corte. Backtrack até o 4, Índia November Alpha. 1924, boa tarde. 1924, boa tarde, prossiga. Vai passar a posição Padog, cruzando 175 para 150. Sigo 924, aciona identificação, chegada Mari. Desça até o nível 050, voo 924. 050, pode voar Mari, dá presente? Autorizado, voo 924. 4. Torre, Salvador, voo 174, boa tarde. 1-8-6-12. Gol no 754, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. TAM 3804 no solo, 49, livre direita, semi-solo, 1-2-1, 10-1-9. Livre, 2-1-9. Olá, Salvador, muito boa tarde, T3804. De voada presente para hoje, Cogbo. Tem autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 09 nós. Já abaixou a travada. Então autorizado, Cogbo, 5486. Grato, Cogbo da presente, 5486. Objet 6723, desça para 2.500 pés, reporte final RNAV. 2.500, reportaria final RNAV, 6723 da web. Controle Salvador, é o papapá mais, boa tarde. papapá, Mike Golf, Mike, boa tarde, prossiga. Assim, você colocou aqui no Jardim de Alasca, para Salvador, marcando 110, 02 a bordo, acionado 0114. Aqui, Mike Golf, Mike, 500 pés, pelo litoral de Salvador, reporte passando o Parque Metropolitano de Pituaçu. Ok, você mara através do Parque Pituaçu. Grande Marco. Abração, quem é? Papa Mike. Grande quem? Nunca mais, hein? Nunca mais apareceu. Pois é, que não tá casando. Pois é. Abração. E nossa amiga, como é que tá o... Vocês chamam de Choquito? Tá bem, tá lá no CGNA, tá tranquilo, tá feliz da vida. Tá na cidade dele. Maravilha. Um abração aí, bem, obrigadão aí. Alô, Marcão. Alô, bom dia, o 941. O 941, identifique, chegada Mari, vê se mantém o nível 060. Estou a Mari 060. Uno 754 no solo, 52, liga direita semisolo, 121 decimal 9. Liga direita solo decimal 9. Afirmo. Agora com a torre 1-8-6-12, um abraço, Marco. Passão PF, tudo de bom, um abraço a todos aí. Uno 754 mantém taxiway Foxtrot. Vai dar passagem ao tráfego da TAN na taxiway Alpha após autorizado o ingresso via Alfa, na retaguarda do tráfego da TAM. Ele vai fazer passagem às 2 da TAM, após o processo mesmo, na Alfa. Solo Salvador 3804, sede de passagem, aeronave da Gol, pode mandar ele primeiro. Ciente, o 3804, sede de passagem, o tráfego da Gol. Afirmo que é pra seguir o 754. Ano 754, táxi via Alfa, Juliette, portão número 8. Alfa, Juliette para o portão 8. Obrigado, embaixador. Bom trabalho. Valeu. Tá 3804, segue o tráfego da Gol, seu portão 02. Seguindo o Gol para o 0204. Tráfego Salvador, Gol 4-0, Altonado, aproveitando o tráfego para Vitória, mesmo propósito 3-8-0, solicita o seguinte da Vitória. Gente da informação uniforme, Gol 4-0-8-9. Acordo, estou chegando, tá. Gol 4-0-8-9, autorizado Salvador, Vitória, via Upper Whisky 50. Nível autorizado 3-8-0, realiza o perfil da saída da EL, transição Leda, após Leda voa Eudes. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Aciona 541, controle em 120.8. Confirma somente o pátio, a posição de Celestino. Acostando na ANA. Gente, cotejo 4089. Acostando na ANA, 3-8-0, salva Bailão, opa. Com curva pela direita para a decolagem, acionando 5411. Controle salva 2-0-9-8, e a aerovia será Upper Whisky 5-0, azul 4-0-8-9. Confirmando a saída, saída da EL, transição Leda após Leda, rua Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Então, Leda, da EL, Leda e depois rua Eudes, o azul 4-0-8-9. Treinamento correto, chama pro pushback acionamento. Vou chamar a condição. Marcão. Fala, quem é? Berga. E aí, meu amigo, maravilha? Só para cruzamento aqui da 35. Tô visual aqui com 44. Maravilha. Valeu. Objeto 6723 já estabilizado, final de nada. Acabou de estabilizar, tá até visual com o campo já. Complete final do procedimento da RNAV, chame a torre 1-8-12, o objeto 6723. Confirmando frequência? 1-8-6. Frequência, obrigado. O gol 1 924, vai cruzar 0625 para o 50. Agora para 2.000 pés, o ajuste no 012, está autorizado LF. Após ITAP, vai voar Duna, reportar no localizador. O 924. Billy 2, 2.000, ITAP Duna, chama no localizador, 924. O 941, desça para 3.000 pés, o ajuste altímetro no 012. É o número 3 na aproximação. O Gol 941. Ok, desce para 3.000 com o Billy 2. Salvador, cordial, boa tarde, objeto 6723. Na final longa, baixou, chegou, está cumprindo o RNAS da 10. Objeto 6723, continue a aproximação, RNAS via 4. Reporte, 4 milhas fora. Reportarei 4 milhas, 23. Correu, Mike livrou o cruzamento. Sim, é isso, Mike Golf, Mike. Ok, o Whisky Golf Kilo, desça para 1.000 pés e chame a torre 1862, é o Whisky Golf Kilo. É 3804, seu portão 02. 02, 3804. Olá. É o Whisky Golf Kilo, tá na rotatória agora, entrando na final da 197. Oi? O Whisky Golf Kilo, reporte no, na rotatória. Salvador, o 35486, a possibilidade da partida presente é para o Alençóis? Chame Recife, a frequência 12... 1288 ao TN 260, gol 35486. Tente Recife, 1288 ao TN 260, obrigado. Mensagem 723, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Seu aeronave a 200 pés fazendo sobrevoo em Lauro de Freitas. Não interferirá no seu tráfego. Fica frente, livre pouso, objeto 6723, cabeceira 10. Torre Salvador, papapá, Michael Mike. Prossiga, Mike Golf Mike. Ok, está no retorno. Whisky Golf Kilo, final da 10, da 17. Whisky 240, identifique, chegada, mantenha a Prodimar e desça até o nível 050. 050, descendo na Prodimar, 35240. Quem solicitou o ILS Whisky? É o gol no 697. Gol no 697, ok, mantenha... Descida até 4.000 na Prodo Serra Vita 368, volume 97. 4.000 na Prodo Serra Vita 368, 697. Prossiga. Algum código, papai? Whisky Golf Kilo, autorizado pouso, pistão 17, vento 120 graus, 10 nós. Vai. 24 autorizado, LS, reporte localizado e estabilizado. Amaral estabilizado, 92. São 360, Santos Dumont, Rio de Janeiro, com a Uniform. 14235, minuto por gentileza, ainda não tem o seu plano. Ah, tô. Aqui. Tarde Gol no 600, acione identificação, chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 060, o Gol no 600. 600 na Mari, descendo ao 060. Última DLA que eu recebi do seu aqui foi feita na data de hoje, 29 de abril, às 15h49, foi feito de Salvador para RJ para as 15 horas, hora certa 1602, que já teria vencido até a DLA no caso. Solo Salvador, boa tarde, objeto 6723, livrou-se, escuta. Gente, aguarde autorização para pouso. Arque. Whisky Golf Kilo no solo 02, informe Pátio Killers aí. Autorizado Pátio 5, me escuta teu corte. Mike Golf, Mike, pode prosseguir para a Aerostar atentando o taxiamento da aeronave. Mike, está visual comigo. 6741, da web para táxi, 134 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Piado, 134, 4 horas Galeão, táxi à esquerda, reporte através do portão 612 para prosseguir, 6741. Batará através do 612, 6741. 6723, esquerda, Juliette, agilizando na medida possível até o portão 4. Ok, a gente prossegue agilizando, Juliette, portão 4, 6723. Está autorizado, 2000 pés, o ajuste de altímetro 10012. Está autorizado, final LS, reporte estabilizado. Vai, portão estabilizado, 612. Fechou azul, 409, aguardo o minuto 20. O Gol no 697, está autorizado, final do procedimento, ILS, WISC. Final do IFC, mantém 4.000 com 12.697. É Índia Alfa, não posso esperar, chama torre 118, decimal 612. O Kenigal no 012, o Web 6741. Índia Alfa, 3.47, autorização para Campina Grande. Confirma? Chama torre 118, 612, é Lomboso, 924. 8.612. Controle Alfa, papapai, papapai. Prossiga. Está no visual já com o campo, senhor. Se aproximando pelo setor noroeste. Se autorizado, final da 7. Para pouso no Aerostar. Ok, está visual com o tráfego sua frente, 12 horas e 3 milhas. Mantendo, passando 1.200, tem descida para 1.000? Negativo. Ok, então iniciando 360 pela esquerda. Lima para mais. Iniciando 360 pela esquerda, Lima para mais. 130 graus, 092. Leve o pouso. Rádio 24. ILS Whisky, reporte estabilizado. 2.500, final do Whisky, me reportarei estabilizado. 697. 18 da Gol, na final da 1-0. No 697. LD6741, aproximando ponto de espera pronto. Flávio 6741, bom dia, mantém ponto de espera. Manterá 6741. 0, grato. 612, 198, 612. 198, decimal 612, papapá, lima, papapá. Gol 941, complete LS, chame a torre, 198, 612, bom ponto. 286, bom. Após direto, Campina Grande. Nível autorizado 390. Realiza o perfil da seta Puca, transição Zipar, decola pistão 90, primeira curva à sua esquerda, aciona 5420, controle em 120, decimal 8. 390 para Campina Grande, virada do 190, Neuma, direto. Decola da 190, na saída Puca, transição Zipar, curva à esquerda, a primeira curva após a decolagem, está com 5420, controle 208. Chamamento correto, chama para o puxa-acionamento 1-7-5-4. Chama lá. Fala, Salvador, a dupla 26, tá bom, tá? Certo, 5-0, agonomia 0-0. Fala, Salvador, a dupla 26. Fala, 4-2-3-5, prossiga. Comprando o tipo bom, agora que havia feito uma ADA para o 16. Confirmar 4235, poderia informar onde foi feita essa DLA? O horário da DLA, por gentileza, 4235. Final RNAVE, chame a torre 1-8-6-12, procedimento LS Wiz. LS Wiz, chama a torre 386, obrigado. Que 5240 desce para 2000 pés, autorizado e o transferimento LS X-Way, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado no LS X-Way, 5240, trip descendo para 2000. O gol no 600 está autorizado descendo até 3000 pés, 1012 eu ajustei ao time. 3000, livre restrição de 5000 em TAP? Sim. Afirmativo, está livre restrição em TAP. 600. Acabei de receber aqui, só um instantinho, já temos aprovação, só um instantinho por gentileza. Muito grato, Léo, por agradecer a oportunidade, só teria a prevista para nós aqui. Afirmativo, da El Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta a rota conforme o do plano de voo. Grato, só na segunda. Falou, Salvador, muito bom dia, o gol no 924, eu lhe pergunto. Gol no 924, táxi via Alfa, reporta da Juliette. Inicialmente, portão 1-0. Alfa da Juliette, aguarda 1-0, gol 1-9-2-4. Gol 941, pode pousar? Gol 941, 91, 1-0 grau, 092. Autorizado pouso, pistão 1-0. E pouso 1-0. Luiz Salvador, gol no 697, boa tarde, baixou o chequeão. Gol no 697, continua em aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarda, 697. Que Luiz, que no solo 1-0, autorizado backtrack até o pátio 4, na minha escuta até o corte. Lima Papa Mike, mantém o setor devido a um Boeing 738 na final da 1-0. Tá na visão, senhora. Afirmativo. 4235, autorizado Salvador, Rio de Janeiro, via Upper Zulu 1-0, SMAP, após SMAP DCT Lúvido, após DCT